meu Deus meu, amigo meu, estou aqui mais uma vez. Não vim por bênçãos de tuas mãos, mas por intimidade buscar tua direção. Deixa eu ficar aqui, de onde eu nunca deveria ter saído. Deixa eu ficar aqui, no teu esconderijo altíssimo. Deixa eu ficar aqui, de onde eu nunca deveria ter saído. Deixa eu ficar aqui, no teu esconderijo. Cubra-me com tuas asas, envolve-me com teu espírito. Não quero mais sair daqui. Cubra-me com tuas asas, envolve-me com teu espírito. Não quero mais sair daqui, do teu esconderijo altíssimo. Mais uma vez, não vim por bênçãos de tuas mãos, mas por intimidade buscar tua direção. Levante as suas mãos e diga: deixa, deixa eu ficar aqui, de onde eu nunca deveria ter saído. Deixa eu ficar aqui, teu esconderijo. Deixa eu ficar, deixa eu ficar aqui, de onde eu nunca saí. Deixa eu ficar aqui. Levanta as mãos e cante. Cubra-me com tuas asas. Não quero mais sair daqui, do teu esconderijo altíssimo. Cubra-me com tuas asas. Não quero mais sair daqui, do teu esconderijo. Cubra-me, me enche do teu espírito, no teu esconderijo. Saído, deixa eu ficar aqui, no teu esconderijo, Altíssimo. Deixa eu ficar aqui, onde eu nunca deveria ter saído. Deixa eu ficar aqui, no teu esconderijo.